paguei e não culpo ninguém. A minha fé me salvou, paguei o bolso e meu fim. Hoje não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que a amo. A minha fé me salvou pra que não fosse meu fim. Só que a minha família já não confia em mim. Caí no jogo do sistema, nem eu acreditei. A adrenalina foi a mil. Na primeira vez eu e dois mano de firmeza, sem dinheiro na carteira, favela embaixo da língua e no bolso uma fenda. Parti pro arrebento, procedimento certo, mal sabia que estava entrando no inferno de assalto, assalto. As coisas foi mudando, nem sempre as fitas viram como se queimando. Correria louca, a onça me instigava em questão de segundo. Ela virava arara, mó castelo no reparo. Deus seja louvado, mas pra mim não importava se aquilo era roubado. Que vem fácil, vai fácil, na lei do crime, irmão. Começava a conviver com essa situação. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Pelo que fiz, paguei e não culpo ninguém. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Hoje não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que amo. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Pelo que fiz, paguei e não culpo ninguém. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Hoje não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que amo. Lembrança do passado que ficou na memória, do crime na mente, corrida sem glória. Queria ser jogador, o sonho de muita gente. Me iludi com brinquedo que tinha várias no pente. O cheiro do veneno no ar predominava. Moleque curioso, de longe observava. Toma aí, moleque, se quer experimentar, mas saiba que da Eva não vai mais querer largar. Dependente a que ligar, mano, isso vem depois. Roubava qualquer coisa pra na lata dar uns dois. Fazia várias bombas, som, TV, vídeo, cassete. Primeiro 5-5, em seguida 5-7. Me lembro até hoje, era a primeira vez. Invadimos uma loja de um casal de japonês. É o cotidiano de quem luta, de quem sofre. A intenção não era loja, é que em cima tinha um cofre. Mas não deu tempo, puta que pariu. Na saída dá de cara com os guardas da civil. Na intenção do lucro, eu tomei foi um preju. Eu e um dos parceiros, 3 dias na Diju. Um foi pra Belém, porque era fugitivo. É foda, é lamentável não cansar o objetivo. Isso fez com que eu mudasse o pensamento. Mas antes, eu tinha que fazer uns pagamentos. Minha dívida paguei, R$700. Coloquei na cabeça que o crime eu não quero mais. Ó meu Senhor, me livrai do perigo. Em você eu tenho fé, Jesus, meu único amigo. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Pelo que fiz, paguei e não culpo ninguém. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Hoje não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que amo. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Pelo que fiz, paguei e não culpo ninguém. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Hoje não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que amo. Arrumo o sofrimento, lá dentro mais veneno. Senti a consequência do que é ser o deteto. Tratado como bicho putinho não é paraíso. Caí na armadilha, mas ainda estou vivo. Vamos trocar uma ideia, chega e cola na grade. Vamos comunicar de alinhá-la pelo fax. E aí, Rodrozão, como é que anda, irmão? Tamo no corre, como sempre, é nós na fita ladrão. Tá de saída, eu tô ligado, mas eu mando meu recado. Em breve é você, no mundo nós lado a lado. Curtindo como sempre, junto com a chapa quente. Bebendo um goró, mas firmão consciente. Correndo pelo certo, sempre na humildade. Pra não virar finado, eu preservo minha imagem. Quem pilantou foi pro somário, nunca mais voltou. Não foi um deles, tô firmão, a minha fé me salvou. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Pelo que fiz, paguei e não culpo ninguém. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Hoje não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que amo. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Pelo que fiz, paguei e não culpo ninguém. A minha fé me salvou, pra que não fosse meu fim. Hoje não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que amo.